trazem emus hoje ao teu altar as nossas vidas. Queremos dar-te o melhor com felicidade. Darei o meu amor inteiro, os sonhos que quero alcançar. Trazemos hoje ao teu altar as nossas vidas. Queremos dar-te o melhor com felicidade. Daremos todas as primícias, pois tu mereces o melhor. Hoje darei receba, Senhor, a minha vida, Pai, no teu altar. Daremos todas as primícias, pois tu mereces o melhor. Será muito mais que uma canção. Reverência é minha melhor adoração. Te darei o melhor da minha vida. Te darei o melhor, o melhor a cada dia, ó Pai. Cada dia. Darei o melhor da minha vida como oferta de amor, como oferta agradável a ti, Senhor. Adorado Deus.